bate pro rolo compressor. Na madrugada a solidão é forte, bate o desespero, o suicídio e a morte. Deus me ajude, sou como criança, tenho fome de Deus, preciso de esperança. Na madrugada a solidão é forte, bate o desespero, o suicídio e a morte. Deus me ajude, sou como criança, tenho fome de Deus, preciso de esperança. A fonte da palavra tem o solo a ser plantado, o solo é seu coração para ser cuidado. Quem fala planta, quem ouve colhe, mergulhe na palavra e tome posse. Tenha sabedoria pra viver no dia a dia, restaure os seus sonhos com perspectivas. Gere em você o agro de fortaleza e da sua promessa nunca se esqueça. Deus sacrificou seu filho por nós, se estamos com ele, não estamos sós. Fazer prevalecer a sua fidelidade, estando com ele, em escrito e em verdade. A profecia de Deus já está se cumprindo, esteja com ele, siga seu caminho. O dia da volta já está chegando, permaneça na fé e continue orando. Na madrugada a solidão é forte, bate o desespero, o suicídio e a morte. Deus me ajude, sou como criança, tenho fome de Deus, preciso de esperança. Na madrugada a solidão é forte, bate o desespero, o suicídio e a morte. Deus me ajude, sou como criança, tenho fome de Deus, preciso de esperança.